Um leão está solto nas ruas, foi descuido do seu domador. Sei que ele está faminto, não come desde ontem, preciso encontrar o meu amor. Um leão está solto nas ruas, já faz um dia que ele fugiu. A turma está aflita pra vê-lo outra vez na jaula de onde ele saiu. Você que está em casa, um conselho vou dar: feche as janelas, tranque bem o portão, pois num dado momento, sem ninguém esperar, pode aparecer o tal leão. Ah, mais um leão está solto nas ruas, calamidade igual nunca vi. Jamais terá problemas de alimentação se ele encontra o meu broto por aí. Uau, uau. Você que está em casa, um conselho vou dar: feche as janelas, tranque bem o portão, pois num dado momento, sem ninguém esperar, pode aparecer o tal leão. Ah, um leão está solto nas ruas, calamidade igual nunca vi. Jamais terá problemas de alimentação se ele encontra o meu broto por aí. Se ele encontra o meu broto por aí.